volta e nem sei mais o que pensar. O progresso enjoou, tomou conta desse lugar. As ruas de terra viraram asfalto, o mato virou concreto. Nasceu contínuo aqui, com meu chapéu e meu jeito quieto. Nós explicando onde estou o chão, não deixa. As modas que eu canto já não tocam no rádio. Não prefere esse barulho do que um som de violão. Mas enquanto tiver vida e esse peito a pulsar, vou manter minha essência, nunca vou me entregar. Meu mundo mudou, mas minha essência não mudou. Sou caipira, sou da roça, foi assim que Deus me criou. O mundo mudou, mas meu coração é mesmo. Sou da terra, sou raiz, sou amor e sertanejo. Vejo moça com celular, moço de gravata fina, mas ninguém olha mais pro céu, nem respira essa campina. O gado sumiu, a boiada virou memória, e eu sigo escrevendo minha parte nessa história. O mundo mudou, mas minha essência não mudou. Sou caipira, sou da roça, foi assim te digo que piou. O mundo não mudou, mas minha essência não mudou. Sou caipira, sou da roça, foi assim que Deus me criou. O mundo mudou, mas meu coração é o mesmo. Sou da terra, sou raiz, sou amor e sertanejo. Whatever you want, build the pace. As I said, let's go, tiger. Pode inventar o que quiser, construir cidade grande. Eu não troco entardecer por nenhuma torre gigante. A viola ainda me chama, é meu alento, meu abrigo. E quem quiser me encontrar, é no sertão que eu sigo. O mundo mudou, mas minha essência não mudou. Sou caipira, sou da roça, foi assim que Deus me criou. O mundo mudou, mas meu coração é o mesmo. Sou da terra, sou raiz, sou amor e sertanejo.